transformar. Eu que sempre resisti, sua ira suscitei, seus apelos não ouvi, transgredi a sua lei. Arrependo-me, Senhor, tenho a mão grande aversão, sinto na alma intenso horror, posso ter o teu perdão. Mansamente diz Jesus, quero a paz te conceder, a salvar-te fui à cruz, salvo estás se podes crer.